que soube me ensinar aos guris. Luta muito, ganha pouco, ris, a lousa gasta giz, construindo o alicerce do futuro do país. Esse é o pior que tem. O maquinista de trem, o chafé de caminhão, pensa em Deus e se destina firmado na direção, e leva um vagão de saudade na mala do coração. Se atrapalhar no dinheiro. De madrugada o padeiro enfrenta chuva e orvalho. O plantador de cenoura, repolho, cebola e alho. Deus abençoe a vocês pelo dia do trabalho. Vem da mão do garimpeiro. O homem quando é ferreiro faz faca, foice, machado. Levanta tanta marreta e o braço fica cansado. Trabalha, mas não reclama do seu suor derramado. O doutor, o advogado, o promotor, o chafariz, atendente balconista, não pode fugir da mente do atador repentista, o pessoal da imprensa, repórter radialista, o poeta cordelista, o pintor, o detetive, petroquímico, metalúrgico, sem esquecer do orife, que sem comer ninguém passa, sem trabalhar ninguém vive. O pescador inclusive enfrenta as ondas do mar. Toda profissão é boa, depende a gente gostar. Trabalhar não é vergonha, vergonha não trabalhar.